Lima Delta Whisky, avista a viatura amarela próxima ao Través de Meia Dúzia. Plano 754, solas 36, libera a direita, 1219. 219. Tá 3283, Vitreleca, responsabilizado. 4 de branco. Bruno 754, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa, Anta Juliette. Você travou passando externo, passou 476. Pista no zero, pouso autorizado, vento 00 graus com 18 nós. 1014 altinhas, pouso autorizado, azul. Teve pouso 1014, 4076. Isso, informação, novembro confere. Só um instante, cobra, prepare a saída da Elleda Ilhéus aguardando. Senta. O Azul 4463 confirmando já está pronto por pushback ou aguardando a cópia? Está pronto para os dois, mas é um pushback lá. Sente, livre acionar no posição 01, aguardando apenas o, a cópia, ok? Nossa, não estou pushback, não estou. Pushback em coordenação com a equipe de solo. Prossegue e reporta o táxi aguardando a cópia. Tem alguém no voo 754? Já está no portão do voo 754? No 754 é o portão 09, porém vai atentar a viatura da Infraero, após avistá-la prossegue seguindo a mesma até o 09, ok? Devido a obras no pátio principal. Está vendo já, ela está vindo ali passando próximo hoje, né? E eu falo... Lima Delta Whisky prossegue Lima Mike Quebec, na Quebec chame a torre em 1-8-95 para prosseguir até Eros, tá? 126.85 para American 238. Próximo ao portão 612, prossegue seguindo a mesma até o 09. Azul 4463, pronto, copy? Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 1-19, decimal 8 e aciona 5550 no transponder. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, controle em 1-19, decimal 8. Azul 4463, confirmando livre acionar, reporta táxi. Lançamento autorizado, estacionar a frequência livre, tentando movimentação no parque, tem alguns reboques lá próximo onde a galera está. Aí, Skinny Gama 0113. Livre LS, porta estabilizado. 102.013, vai reportar estabilizado. LS 9941. 076 no solo as 41, direita via Fox Trot 1219. Direita, Fox Trot 1219. Grilo November, contato radar 54 milhas sudoeste Salvador. Mantém-se condições visuais, que negão no 013. Foi direto feira de Santana, reporte melhor de descida. Azul 4076, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi Juliette, aguardando a liberação do gate. Táxi 7 lento, aguarda na Juliette. Tango, pronto, copy. Autorizado Palo Afonso, nível 090, via Whisky 1. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Lotar. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-5-5-4 no transponder. Na 3283, completo sinal, sabe corre, 1-1-8-9. 18, obrigado. Salvador, boa tarde, eu tô 3283. Alfa Tantan. Baixa travado? Baixa e travou já. Um pouso autorizado, 80 graus, 15.9013 no último agora. Livre, pouso no zero, ele 13, ajuste, tá 3283. Salvador, acionar 62, 54, posição 8, puxa, acionar 6. Acionar 6254 no 08, prossegue o acionamento e push em coordenação com a equipe de solo e reporto para o táxi. Passarei. Acionar 6213 é o número 2 no setor, não me escuta aguardando. É 2 no 3. Alfa Tango Tango, táxi autorizado e aguarda para ingresso no pátio principal. Poderia, por gentileza, selecionar Brilho Uno no pátio? Muito obrigado. O Alfa Tango Tango vai seguir a aeronave da Azul finalizando push no través do 04, ok? Segue como número 2 até o ponto de espera da 10 via Índia e no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 1014. Azul 4463, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18-95, o ajuste 1-0 no 3, agora em bom voo. O Azul 4076, após a segunda aeronave, pequeno porte no após a mesma prossegue, Juliette 01 no portão. Tá, faz a passagem do colega, o Alfa Tango Tango vai te guardar. Tanner 6213, não escuta? Vai aguardar na minha escuta para início pushback acionamento. Aeronave da companhia já no push no 08. Vai estar com a retaguarda, ok? 283 no solo aos 46, direito 219. Direita 219, bom dia. Azul 4463, 080 graus, 15 nós, altímetro 1013 agora, decolagem autorizada. Alfa Tango Tango, após o Embraer da Azul, olhar e manter. Para o táxi 62, 4 CLB, 1107, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Chanel 6254, táxi via parte principal, Wind Alpha até a ponte espera da 1-0, ponte espera torre em 1-1-8-95, ajuste no 0 no 3, seguindo a viatura à frente, quem da Infraero? Seguindo a Infraero, parte Wind Alpha 6254. Condições de agilizar para o 05? Alternativa, agilizando. Juliette 05 ao portão. Ok, Juliette 05 agilizando. Mochanair 6254 vai tentar apenas o parqueamento da aeronave da TAN no 05. Tango quando pronto, atentando a possível interferência do VR da frente, 80 graus, 15 nós, 1013, deve ter Tango. No táxi a partir do 08, após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Pode esperar acionar a companhia, autorizado o hashtag de atiramento, reportarei o táxi, 6203 ABR. Capitão Rosa. Três Salvador, bom dia, Azul 4463, saída da El, passando 1300 metros de vida. Azul 4463, contato radar, subatório nível 180, vai direto Leda. Subir nível de voo 80, direto posição Leda Azul 4463, obrigado. Estabilizado ele no 941. Voo no 941, complexo final, sendo torre 1895. 1895, no 941. Com 14. Boa tarde, no 941, sinal baixado checado. No 941, continua a aproximação. O vento 80 graus, 15 nós. Altinto 1013, aguarde o trem. Autorizado, por, continua a nossa aproximação, no 941. Continuando, aguardando a pista livre. Agora sim, a pista já está livre, a aeronave já tirou o trem da pista. O vento 80 graus com 15 nós. 1013 no altímetro, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista no 0, no 9, 4 horas. Né? 6254, ponto de espera. 6254, mantém o ponto de espera, bom dia. Isso, Azul 4-4, decolado 5-1, controle 1, 1-9, décimo 8, vou ver. 19-8, bom trabalho. Oxina 6254, mantenha a presente posição, observa o pouso 37, gol curto final, após olhar e mantenha. Após a passagem do gol ali, mantenha 6254. Salvo, perguntando. Controle Alfa Tango Tango, pode voar lotada presente? Autorizado. Ok, Alfa Tango Tango. Tá 3144, vai direto TAP. Tá, 941, no solo 52, direito 121, décimo 9. Direito 129, 941. Paulo, boa tarde. Eu no 941, o Jornal Fisco. Bono 941, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 941. Xané 6203, 132 a boato, 3:53, Guarulhos. 19.8, foi médico. 19.8, boa. Ponte para a torre 1:18.95, com ajuste no 0:03, um bom voo. Rede alta, 18.95, no ponto de espera, 23.28, Xané 6203, obrigado, cara. Para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda 360, 6254. Antônio Salvador, passando em 2230, centro da Novembro. Passando em 2230, bom dia, autorizado chegada a mão, desça para o nível 090. 090, chegada a mão, 2230. Controle Salvador, voo 697, informação 90. Bom dia, Golno 697, autorizado chegada bom, que desça para 4.000 pés, que negou no 013. Autorizado chegada bom, que descendo 4.000 pés, ajuste o padrão 10013, Golno 697. K3144, desça para 2.000 pés, que negou no 013, livre LS, suporte estabilizado. 2013, livre LS, semana estabilizado, 3.44. Salvador, Xané 63, Diego 6213, ó, pista 1-0, está pronto. Xané 6213, alinhada, colapso 1-0, vento 90 graus com 17 nós. Alinhada, colapso, pista 1-0, Xané 6213. É, você restou de velocidade, tá? Livre. Parede 2230, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.000, 1.013. Né, 6213, decorado 59, controle 1-1-2, 1-1-9, pessoal, 8. 9-8, Xené, 6213, obrigado, senhor. 4, aciona a identificação autorizada de chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Vem na mar, desce 050, voo no 9-2-3. Controle de Salvador, Xené, 6213, cruzo no 1500 pés, perfil da El. Xené 6213, acione código 5541. 5541. Acho que é o senhor ainda. Xané 6213, contato radar, saída da Elso, me mantém a nível de voo 360. Salve, mantém 360, possibilidade de voar Leda ou 6314 ou da Elso. Autorizado Leda, Xané 6213. Leda, muito obrigado, cara. Oxi. Oceana 6254, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 133251. 351-3325, 6254. Romba 10, acione identificação. Rumba 10, contato radar 58 milhas sudoeste do VO de Salvador. Vou na proa de Mare para chegada a Mare, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 3. Gol 1697, reduza a velocidade para 2100 nós. Iniciando a redução até 210 nós, gol 1697. Gol 1600, acione identificação, autorizado chegar na mar e desça para o nível de voo 080. Na mar, 1080, aumenta. Estabilizou o visual, 3144. Sala 3144, complete final, chame torre 1895. 1895, pode ir. Saredo 2230, desça para 2000 pés, ajuste 0013, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Desce 2000, autorizada ILS, reporta estabilizado, 2230. Gente, na 3144, é pode baixar travado? Já baixei travado. Ok, baixar travado então, pista no zero, todo autorizado, vento 90 com 18. Desvolta, 3144. Confirma chamando solo. .21.90 nessa mesma frequência, ele é pra COP? Já me confirma o pátio que encontra-se, o eco uniforme e hotel. Eco uniforme hotel na escuta? 4-4, gente, só um instante de cópia, o eco uniforme hotel. Salvador, Eco Zulu 90 tá lhe chamando. Confirme para o controle? Eco Zulu 90 tá lhe chamando, é o voo 1697. Não estou tendo contato com ele. O Eco Uniforme Hotel na escuta? O tráfego na onde? Trindade, Serra November, Tango e Yankee, quantas milhas se afasta de Salvador? Feira de Santana. Gente, informa pra ele que a frequência está livre. É, costume do governo, frequência livre, conforme a instrução do Salvador. Bom voo. Gol 1924, reduza para 1909. 1909, o gol 9. Gol 1697, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce até 2000 pés, com 1-0 no 3, gol 1697. 1-8-95 e aciona 5-0-1-1 no transponder. Gol 1924, reparação para o sequenciamento, com a esquerda para o 010, limite magnética 080 de Simbra. Ok, esquerda 010 para o gol 1924, limite 080. Para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1-18-95, ajuste 10 no 3, um bom voo. Gol 1697, autorizada a final LF, é posto estabilizado. Livre LS, reportarei estabilizado, gol no 697. Gol 1924, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 pés no 924. 0. 31144, solo 07, direito 129. 31119, 3144. Zona 5012 no transponder. Bom, então, foi autorizado para Vitório, 4089 no 340 da cola da 10, primeira curva direita, está no sentido da Dael, aí segue Leda, Eudes, vamos testar tanto isso, 50, segundo via rota do plano. 198 é o controle e 502 da ação. Azul 4089, correto, portão 1, não chama pronto para o SPEC ensinamento. Então, 3144, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 404, 3144. Apatango Whisky, Quilos Blue, boa tarde, informação Oscar, confere, Cairo Lorenzo, autorizado, 1000 pés. Decola da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1-19.8, torre em 1-18.95 e aciona 0162 no transponder. Direita para o 055, reporte estabilizado. Direita, 055, reportar estabilizado, vou lá do estado. O Xenon 6141, acione identificação, autorizado de chegada a BOMF, desça para o nível de voo 1-0-0. Passando o Simbra, baixado, travado. Gente, avistado, pistão 0, pouso autorizado, 90 graus, 15 nós, passaria. Autorizado, pouso, 2230. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, acione identificação. Juliette, Tango, Zulu, a intenção será na 107 ou na 0? 107. Sente, vou na proa de Amã para chegada. Amã, reporte para descida. Juliette, Tango, Zulu. Amã, reportando. Estabilizou o gol no 697. Gol 1697, reduz a velocidade para aproximação. Chame torre 1895. Iniciando a redução para aproximação, 189514, gol no 97. Gol 1924, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final LS, reporte estabilizado. Desça 2000, reportagem estabilizada, 924. Salvador, Xené 6213. Oceano 6213, chame Centro Recife, na frequência 1251, na alterne 13325. 251, na 13325, obrigado. 1600, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, no 013, 609. 7, número 2 para pouso, reporte. Quais são? Aguarde, pista livre. Aguardando, pista livre. Voo 1600 para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Manda a voz de TAP, então mantenha pro, isso? Afirmo, Voo 1600. Que a gente curve à esquerda para manter o perfil da carta ou reduza por causa de tráfego? 1600. Voo 1600, curve à direita para o 050, limite ao localizador. Autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-0-2-6 no transponder. Gol 1-6-0-0 para interceptar o curso localizador, curva esquerda. Correção, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Área 2230, sala 1-2, direita via Eco 1-2-1-9. Direita Eco 1-2-1-9, 2230, passareta. Portão 3193, correto, portão 3, chama pronto para o SPEC, sonamento. Portão 3, a gente contar com o pronto para o SPEC, também 393. No 697, check trem de pouso, vento 100 graus com 16 nós. Piso no zero, altímetro 1013, pouso autorizado. Leve pouso, piso no zero, gol no 697, resultado 1013. Patrulho 46, remota 052230, passarela. Oceano 6141, reduz a velocidade para 220 nós. Voo 1924, estabilizou? Afirmativo, 924. Chame torre 1895. Plano 3216, informação Oscar, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pêndulo 1-9, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5042 no transponder. Leste Tango Zulu, desça para 4000 pés, ajusta no 013. Papá, papá, Alfa Tango Tango, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Direita 219, graças. Gente da Oscar, autorização Aracaju no 62. Reportará, arromba. Voo no 924, pista no zero, vento 100 graus, 18 nós, 1013 no altímetro, cheque trem, pouso autorizado. Baixar, travar, 924, livre pouso, 1-0-1 no 924. 9-0-1, para puxe, aguarde para decolagem, uniforme, hotel. Juliette aguardando para ingresso. Certo, na Alfa, aguardando antes da Juliette, voo 1-6-9-7. Azul 4089, portão 1, livre acionar, reporta táxi. Portal táxi. Voo no 806, pronto copo. Pronto copo. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. Autorizado 230, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, direto Aracaju, 198 controle, 5024, transpondo, voo no 806. Gol no 806, correto, portão meia dúzia, chama pronto, os backs na mesa. Vai chamar o no 806. Realizador, gol no 600. Gol no 600, complete a final, chame torre, 1895. 1895, no 600. Umba 10, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final LS, reporta estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado, Umba. Oxené 6141, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Back saneamento, TAM 3193, posta de barra 3. São 3193, número 2 no setor, aeronave da Azul 101 já iniciando o push. Na minha escuta aguardando. Gente, na sua escuta aguardando, São 3193. 0 avistado, reporte 4 vezes baixar travado. Já baixou e travou. Monomia 00, final da 10. Gente, aguarde, pista livre. É com o uniforme até a decolagem imediata. 37, gol cruzou o eixo, atenta possível esteira, 90, foi 16.013 de decolagem, em uniforme até. Frente, o esquilo Zulu, pista no 7, ao tinto 1013, à esquerda, aliás, manter. 924, no solo Zulu 7, direita, via Foxtrot 129. Foxtrot 129. Sente. Salvador, Bono 924, Lima, Papo. Bono 924, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, táxi Juliette para ingresso, 924. Livre pouso 190, 9600. Você não é 6141, não está fazendo desvio? Pequeno desvio, já retornou da rádio. Com o uniforme até o decolado Zulu 8, à direita via corredor Axé, ingresso, mantendo no meu pé, chama o controle 119, décima 8, até a volta. 119, décima 8, curva direita, grato. Oxané, 63, 15, acione identificação, autorizada chegada Amanda, essa para o nível de voo 050. Controle com informe até o transfer. Oceané 6141, reduza para 1709. Felipe 5447, boa tarde. Formação Oscar confere para barreiras. Prepare a saída da MOMA aguardando cópia. 4089, para o táxi. Tem 78 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, ao Fernando Galeão. O azul 4089, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0, no 3, um bom voo. O amigo 13, Índia Alfa aqui, já chama 3895, obrigado. Gol no 924, ingressa Juliette, segue a viatura da Infraero até o portão 10. Juliette, atrás da viatura da Infraero, portão 10, 924. 011. Confirme 5011. Afirmo. Acionado, out. Solo no 600, livrão. 1600, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette, fala ingresso. Alfa, Juliette, reportando. Já volto. Condições na Terra, confirma pro ideal para o destino. 285 é ideal. Deixa vai passar para o táxi, 393. Meu pés, ajuste no 013, reduz a velocidade para aproximação, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, não passou. Papatango, Whisky, Luzulu, mantenha as condições do ar no corredor, achei no mil pés, reporte fora da barra. Possibilidade de ascensão ao 2500, já. Aguarde. Amanhã, viu? Ah, escuta. Oceano é 6315, reduz a velocidade para 220 nós. Esse é a redução, 220 nós, Oceano é 6315. O TRIP 5447 modifique o perfil de saída para Momo Transição VATAP. Momo VATAP. Afirmo, em princípio, aguardando coordenação no controle para prosseguir direto para o destino, ok? No pátio 3, já porta pronto para o inspecionamento, TRIP 5447. A área do 2230 foi quem chamou o solo para a Copa. Gente, então prepara a saída da árvore, eleva aguardando cópia, eu passaria do 2230. Bom, no 600, ingressa Juliette, vai seguir a viatura da Infraero, prosseguindo até o portão 11, ok? Atento à mesma. Ok, segue a viatura da Infraero na posição 11, 600. 0, 0, chegada mais. Controle aqui no portão. É com uniforme na tela. A pro ideal é a 285, confirme. Positivo, 285. Autorizar direto ao destino, subindo para o nível de voo 085. Controle Salvador, 4089, boa tarde. Dael. Azul, 4089, contato radar, saída Dael, sub, mantém nível de voo 340. 340. Tirame 141, seja o tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento 90 graus, 18 nós, aguarde pista livre. Aguarda. 2 número 2 no setor, aeronave da companhia já finalizando no travesse 04, na minha escuta aguardando. Fala, táxi 3193, 197 a bordo, 4 horas de autonomia da Campinas. 14 milhas, mantendo 180 ground speed. Não, para o Conselho 1295, TAN 3193, direto a Mojinha. TAN 32 no meio, coordenando com a equipe de solo após a aeronave da companhia liberar o setor a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Mil pés, ajuste no 013. 4 mil pés, 1093, ajuste 6305. Para a saída da Euleda Bridge aguardando. Da Euleda Bridge, graças. Passaredo 2230, pronto, copy. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefão. E após, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5044 no transponder. Passaria 2230, correto, parte 3, reporta pronto para o SPEC, sanamento. Paulo, boa tarde, 1806, para o SPEC, sanamento, com 6. 6, tem meia dúzia. Vou no 806, meia dúzia, livre acionar, reporta táxi. Livre acionamento, vai reportar para o táxi, estou no 806. Isso para o nível de voo 060. 060, falecido Amária, 595. 3, alinhar e decolar, pista no zero. Alinha e decola, pista no zero, até 3093. E de onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5052 no transponder. Senta, autorizado 360, conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita da Euleda Bridge. Está interceptando o pêndulo 10 e conforme o plano. Controle 198, transponder 5052. Gol no 394, correto, portão 8, chama pronto para o SPEC, assinamento. Chamará, graças. Oxaner 6141, no táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Autorizado, 80 graus, 18, 9, 1013 no altímetro. Autorizado. Whisky no Zulu 7. Da 3193, aguarda os 29, controle 119, decimal 8. Controle 198, da 3193. Gol 806, táxi via Pátio, Wind Alpha, seguindo a aeronave da TAM, finalizando o push no través 04. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Ok, autorizado Pátio, Wind Alpha, seguindo o TAM, através do 04. No ponto de espera, 102, 95, 1806. Obrigado, boa tarde. Dael 360, são 3193. Voo 1328, após o ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Após ITAP, 2000, 1013, voo 1328. Afirmativo, senhor. Reduza a velocidade para aproximação, emitor 1895. 1895, Salvador, uma boa tarde, fechamento 6305, estabilizado IMS, na chave de trabalho. 6305 avistado, número 2 para o pouso, já precede um 402. Charlie 402, tocou a pista no momento. 90-90 com 15.013, aguarde, pista livre. 763, eu não fico. No meio, táxi vem a Índia, Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1013, bom voo. 1013, autorizado o táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, quando pronto, 2-9-5. 1328, autorizada final LS, aposta estabilizada. Autorizada LS, aposta estabilizada, 1322. Mike Serra, só um instante, cópia. Se chamar de pouso. Gol Juliette 01 no portão. Juliette 01, não pode comer um no. Juliette Tango Zulu, táxi em frente, Alfa Kilo, Pat 3. Oscar Mike Sierra, confirma o Pátio que encontra-se? Pátio 5, só um instante de cópia. Avianca, o turbolete está ligado. Obrigado. Oscar Mike Sierra, na escuta. Confirma a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador? Salvador, boa tarde, o TAM 3283. Por gentileza, autorização Aracaju, nível de voo 1110. Confirmando o nível, tem para aprovado 190, TAM 3283. Copia, guarda a coordenação 1110. Copia, o 190, se já tiver. Gente, prepara a saída Puca Jama, aguardando cópia número 2. Gente, não escuta para cópia. Salvador, TAM 3283, informação óbvia. Portão 4, autorização Guarulhos, 300. TAM 3805 é o terceiro para cópia, tem para aprovado 340.